yo, LABT, SBBC, é o Scat Burocrático Pentecostal Coletivo, The Imperador Come Rises, ao vivo na Boate Kiss. O tempo parou, são 3 horas da tarde, ar infinito, infinito ao power level do game que eu sinto. Novas buchas descoladas, 10 filmes com pinto. Sonho filho de underage, que do hype já é o quinto. Conjunto de célula, tanto que tanto do mal. Calvo do decanto, eu preciso do caos. Igual o processo de viral, crime de cada musical. O clássico troll mais rico, vida internet. Que tem um dado, abastece a creche. Informação, o comércio de flash, que implicação do que preste. Ou se os mortos sobram revés, ou se os falsos ficam os fiéis. Movimento fraco, ZB, são um caco mais sujo que o tapete que foi os pés. Olha só quem foi que chegou, causa da desgraça, tocando terror. Nenhum conteúdo, só merda, sujo, é infinidade, sua paz acabou. Com você lido, regressa. Porque regressar é a única coisa que te resta. Com você lido, regressa. Porque regressar é a única coisa que te resta. Mas mutagênico que junto é mais carcinogênico que o M235. Não adianta dar PAN-IP ou barra proxy. Tem sempre um dado passe que já é na boxe. Agora é vez dos fag. É goi fag, pônei fag, é tudo fag. É muito fag, eu não aguento meu irmão. Eu vou ficar doidão. Eu vim pra esse recinto atrás de diversão.